Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana, com Lucas Nucci. Bem-vindos ao horóscopo do canal Mercúrio. Meu nome é Lucas Nucci e eu vou trazer o horóscopo para todos os signos, começando pelo elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. É importante que você veja para o seu signo ascendente também. Áries. Áries, essa semana você estará em uma verdadeira sinuca de bico, tendo que encontrar algum equilíbrio possível entre as suas vontades, as demandas do mundo externo e as escolhas profissionais ou quanto a seu caminho de vida. Quanta coisa, né? Para piorar, você sabe no que você quer meter o pé, mas também sabe que o momento é para ter calma, paciência e ponderação. Coisas que não são muito da natureza ariana, mas necessárias para que toda ação seja feita de maneira cirúrgica, pensada, pois, que se for para cortar algo, que seja para sempre. Então não é momento nem de passar por cima das pessoas e nem de deixar que elas passem por cima de você. Pode ser que você se depare com alguma figura arrogante, alguém que quer crescer em cima de você, impondo seu poder e autoridade, e talvez você nem possa muito bater de frente. Se você não deve nada para ninguém e nem depende do apoio dessas pessoas, seja inteligente e faça seu movimento nas sombras, sutilmente, saindo pela tangente. Não é batendo de frente, é pelas beiradas. Você vai aprender nessa semana a olhar as coisas em suas minúcias e a fazer movimentos inteligentes. É isso que esse ciclo te ensina, a apurar suas ações e aprender a ser preciso. Se a dificuldade bater, guarde, espera. E haja no momento certo. Semana de lominguante, portanto, semana de finalizações, de corte, poda e recolhimento. Feche o que tiver de fechar, mas com sagacidade e astúcia. O conselho para cuidar das finanças continua. Preste atenção às suas dívidas, pois a forma como você lida com seus valores está em revisão e vai precisar de mudança. Desapegue das coisas guardadas para dar movimento ao que está estagnado. Renovações no setor profissional, boas relações, parcerias e ocupações que vão ser benéficas financeiramente. Leão. Cuidado com os excessos leoninos de sol e ascendente. Essa semana é importante você fazer uma geral na maneira como você cuida de si. Você cuida da sua saúde ou cuida da doença? Vai ser importante olhar para esse lado, porque é nessa raiz que reside o segredo do seu futuro. Sua mente pode ficar muito atribulada, muitas coisas na cabeça, e você vai ter que repensar suas preocupações, prioridades e mandar um pouco as coisas para aquele lugar. Mas faça isso com delicadeza. A tendência é explosões, discussões e irritação. Quanto mais você tirar o lixo, o peso, aquilo que te incomoda, melhor você vai se sentir. Que questões familiares você está precisando liberar? Daqui para o fim do mês, forte conscientização sobre este setor se abre. Pode ser que velhas mágoas emerjam, sentimentos escondidos e assuntos enterrados venham à tona de maneira quase violenta para, em última instância, serem conscientizados e liberados. Você estará mais irritado, por isso não dá para ficar contendo essa energia. Movimente-se, faça atividades físicas, não guarde as coisas dentro de si. Encontre maneiras de pôr para fora o que te sufoca ou você vai ficar doente. Aqui também tem novidades no campo financeiro e profissional. Você está vendo sua alma te chamar para novos lugares, mas precisa resolver antes algumas pendências, certo? Pois resolva. Você acredita em coisas novas, quer experimentar outros cenários, então não fique preso a nada. Mas saiba que as resoluções serão lentas, então mãos à obra e seja amigo do tempo. Sagitário. Sagitário pode enfrentar alguma questão com amigos ou com pessoas próximas. Isso porque os interesses divergem. Você quer uma coisa, as pessoas querem outras. Tudo bem, não precisa brigar por causa disso, mas busque diplomacia para poder lidar com isso. Às vezes, a raiva desmedida aparece porque uma situação aparentemente boba levanta fantasmas mais profundos. Por isso a crise. Dá para ver que talvez os planos futuros e o dinheiro não se compatibilizam, mas não tem por que deprimir por causa disso. Encontre alternativas. Algum tipo de retiro se faz necessário e você vai sentir com cada vez mais força que se dar espaço fará muito bem à sua alma. Desde a semana passada estou falando isso e é porque essa questão ficará forte ainda até o fim do mês. Seu dia a dia precisa de renovação. E, no momento, se retirar, se isolar, dar espaço para sua psique se reorganizar será essencial até para entender de que forma as mudanças podem ser feitas. Renovações profissionais a caminho. Boas parcerias. Se você tem planos para o futuro, encontre parceiros. Eles te ajudarão a ir mais longe, mais rápido. Agora eu vou falar do elemento terra, touro, virgem e capricórnio. É importante que você veja o horóscopo para o seu signo ascendente também. Touro. Essa semana pede para você reavaliação na maneira de se comunicar com seus parceiros, rever os acordos, acertar as pontas. Uma porque você talvez não queira mais fazer as coisas que você queria antes. Outra porque você está a ponto de brigar com as pessoas por conta de interesses divergentes. Vai ser preciso muita paciência para equilibrar o que é bom para você e o que é bom para as pessoas. As ideias são diferentes, as visões de mundo também. E faz tempo já que você anda questionando os seus valores e os valores das pessoas que estão ao seu lado. Haverá uma discordância, portanto, dialogue. Se você ficar aguentando o que não quer, logo isso vai explodir de um jeito mais violento. Então seja verdadeiro com as pessoas e honesto consigo mesmo quanto aos seus interesses. É uma época boa de autoestima, podendo trazer uma mudança na aparência, um relacionamento que mexe com seus prazeres, e as pessoas queridas vão te ajudar a entender que você não está sozinho e que você sozinho não dá conta das coisas. Mas será importante guardar um tempo para você e resolver o que precisa ser resolvido para não arrastar coisas desnecessárias depois. Virgem. Virginianos de Sol e Ascendente, essa época mexe muito com seu dinheiro. Preste atenção às coisas que são suas, seus ganhos e gastos. Pondere recursos e evite se indispor com as pessoas por causa de dinheiro, mas afirme o que é seu. Novas formas de enxergar o mundo lhe chegam e será preciso respirar bastante para não entrar numa estafa mental ou numa ansiedade. Desapegue dos velhos conceitos, haja de maneira despreocupada, tente! Pelo menos tente largar a mão do que não funciona e haja nas possibilidades que abrirem para você. Os interesses dos seus parceiros e os seus estão em desarmonia. Como faz para ordenar esse caos? Permitindo-se olhar para as coisas de outras maneiras. Seu roteiro do que é certo e errado está em reavaliação, então não fique preso em conceitos do passado, mas proteja a sua energia comunicando-se abertamente e se retirando de situações emocionalmente desgastantes. Não é hora de gastar com supérfluos. Aprenda a priorizar. Vai ser difícil dizer não para uma coisa que você queria muito, mas isso não está no seu controle. Essa semana de lua minguante é para você confiar que existe uma guiança superior e que você só controla suas reações diante dos acontecimentos da vida, não a própria vida. Capricórnio. Capricornianos de Sol e Ascendente podem se indispor com figuras de autoridade e com pessoas da família. Isso acontece por uma necessidade de afirmar seus limites e de jogar fora a ideia externa de quem você deveria ser, deveria ter sido e do que você é hoje. Não vale a pena seguir o senso comum. Vale a pena seguir um caminho de prazer, ligado ao que você acredita que é certo hoje. Não queira ser o que você não é e nem forçar a barra para corresponder a um padrão que nem você acredita mais. Bola pra frente! Com a retrogradação de Mercúrio, você começa a reavaliar sua escolha de caminhos. Será que você quer mesmo ir nessa direção? Será que você não deseja aprofundar o olhar sobre seus planos para ter certeza de que eles estão cravados em valores virtuosos e não em um desejo de poder? Desapegue de corresponder a uma forma imagem, Capricórnio. Deixe que seus desejos te guiem. Confie nos seus prazeres e divirta-se quebrando a visão de mundo arcaica que você construiu para você, baseado em reverberações do passado, da família e do que te constituiu até esse momento. É tempo de se libertar. E por mais custoso que seja isso, valerá muito a pena. Agora eu vou falar dos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. É importante que você veja o horóscopo para o seu signo ascendente também. Gêmeos. Gêmeos, muitos assuntos, pessoas e situações de um fantasma de passado rondam aí a sua esfera psíquica e você vai ter que tomar cuidado para não cair em armadilhas velhas com cara de novas. Cultive boas relações com as pessoas, desde que você esteja livre de fato e não requentando a mandioca. Onde estão seus prazeres? Esse tem sido um ano de autoconhecimento brutal e é necessário conhecer sua energia para poder aplicá-la melhor e em coisas mais saudáveis. Desapegue, geminiano, desapegue de tudo que drena a sua vitalidade. É época de mortes e não dá para desenterrar o que já foi só porque você não sabe o que virá ainda. Toda morte é seguida de um renascimento. Tenha paciência, que até os desapegos levam tempo. Cuide da sua saúde psíquica e espiritual e experimente escutar os próprios conselhos. Você está numa batalha pela sua liberdade e não adianta morrer na praia uma hora dessa depois de tudo que você atravessou. Dê a si próprio o afeto que você deseja direcionar a outros e corte de uma vez por todas da sua vida as coisas que tiram a sua luz. Libra. Librianos de Sol e Ascendente estão envolvidos em questões de família e de seus parceiros, ainda no clima de desarmonias, interesses e situações que se chocam com a sua vontade de que o mundo fosse do seu jeito. É um período excelente para atividades espirituais, artísticas, pois o mundo de dentro está mais gostoso do que o mundo de fora. Contudo, a realidade te chama. Esta lua minguante ensaia um conflito que será desenvolvido no próximo ciclo lunar, ligado a tensões e possíveis conflitos com suas parcerias, incluindo as parcerias afetivas. É importante você trabalhar o amor próprio para não ser enredado em situações que você não gostaria de estar por conta de carência. Pode ser que você precise sustentar alguma condição financeira, familiar ou então sofrer perdas materiais. Desapegue do que não tem mais sentido, deixe ir embora. Ou então, o universo irá tirar de você. Você já sabe que determinadas batalhas estão perdidas e que a verdadeira fortaleza reside dentro. Pode ser que você precise ficar sozinho nesse período. Pois fique. Vai ser preciso mesmo cuidar da sua imaginação, da sua capacidade de sonhar e de ver além para atravessar um período turbulento. Aquário. Aquarianos de Sol e Ascendente estão vivendo novidades profissionais e precisando revisar seus caminhos e objetivos. Isso afasta você da sua família e de sua casa, e será preciso se comunicar bem para separar as coisas e você conseguir dar conta de tudo com tranquilidade. Novas formas de abordar o mundo, novos conhecimentos, aprendizados, que vão fazer você se debruçar sobre material novo que será muito útil para seu caminho futuro. Desde a fase passada da Lua, vocês estão explosivos, ansiosos, impacientes e bem fora da casinha. Aferre-se ao que é valoroso para você. Não um valor só mundano e material, mas um valor espiritual, profundo, subjetivo. Você não precisa ficar dando explicação para ninguém. Ouso dizer que é um reboot no seu sistema que vai fazer as coisas se encaixarem mais para frente. O que prega seus pés na realidade atualmente é a quantidade de ocupações que vocês estão envolvidos tendo que dar conta. Pois faça tudo o que estiver ao seu alcance e o que não estiver, entregue para Deus. Algumas passagens importantes serão vividas na área dos relacionamentos. Novidades que vão e precisam mesmo aparecer. Abra as portas para o seu lado emocional passar. E eu vou falar agora dos signos de água, Câncer, Peixes e Escorpião. É importante que você leia para o seu signo ascendente também. Câncer. Cancerianos de Sol e Ascendente, muito movimento familiar, conflitos do passado e a necessidade de dar limites às vozes externas. Outro que precisa encontrar um equilíbrio entre os próprios interesses e os interesses das pessoas. Aproveite para conhecer gente nova e revisar seus planos de futuro a partir de coisas que são mais a sua cara. Novas ideias, projetos, planos podem aparecer ao mesmo tempo em que a dimensão antiga começa a desabar na sua frente. Trabalhe o desapego. Tem coisa que te pertence e coisa que não te pertence. Saiba disso e haja de acordo. Conversar com amigos, divertir-se com as pessoas e pensar nos seus prazeres fará muito bem para você. Todo o seu caminho futuro está numa fase de ser redesenhado a partir desse atrito com as pessoas. Então, para de segurar o que você está segurando há um tempão e tenha coragem de seguir a sua estrela. O que você tem vontade de fazer? O que já está se abrindo quase que aleatoriamente à sua vontade? Aposte nessas coisas, com certeza você é mais feliz aí do que você está sustentando há muito tempo por conta de interesses que nem são verdadeiramente da sua alma. Escorpião. Escorpião precisa pensar melhor na relação com o corpo, repensar o quanto de energia você tem e o quanto está gastando. Será que você não está doando energia que você não tem para algo que pode ser mais autônomo sem você? Problemas antigos podem vir à mente nesse momento e agora é sua vez de organizar bem o que você carrega e o que não, antes que sua saúde seja afetada. É tempo de libertação, mas você vai ter que usar seu poder de decisão. As escolhas não podem ser feitas somente pela via racional. Escute a sua intuição e o seu corpo. Novos parceiros podem aparecer nessa fase. Ou então, novas atividades e abordagens com gente que você já conhece. Planos novos, interesses novos. Crie bastante com essas pessoas. Deixe que elas atuem em você também. Isso te ajuda a redefinir seu caminho de acordo com o que é mais prazeroso. Liberte-se, escorpião. Você está sendo forçado a isso tem um tempo. E essa pressão só vai aumentar se você ficar bancando o controlador. Deixa que a vida escolha por você também. Isso porque você sabe bem o que quer e o que não quer. Uai, por que não seguir isso? Peixes. Peixes estão em uma fase de renovação de pensamento. Pensar em outros movimentos, abrir a mente, podendo até se deslocar, viajar, viver coisas novas com gente diferente. Dá uma ansiedade também. E isso aumenta se você ficar indo na onda dos outros. Não vai na onda do outro. Tenha coragem para afirmar seus valores. Portanto, comunique-se com as pessoas. Se bater aquela sensação de saco cheio e de não aguento mais, faça acordos, converse, mas não demora, porque isso pode te deixar cada vez mais irritado. Novos contratos podem surgir aqui. Aproveite para aumentar sua cultura geral, ler livros, ver filmes, conhecer o que você desconhece, conversar com quem você nunca conversou. Isso vai te dar repertório para sair de situações que você pensa que só tem um jeito de lidar e também para ver que existem outras formas de viver a vida e de fazer as coisas. Se as pessoas decidirem se destruir, o problema é delas. Você pense no que é seu e no que te cabe e fuja de situações potencialmente destrutivas e nocivas para você. Talvez será melhor encontrar outros parceiros com energia mais saudável. Cuide-se! Lembrando que nada substitui uma previsão personalizada. Para marcar uma consulta, você pode me chamar no WhatsApp, que é o 11-9521-66668, 11-9521-66668, e eu também estou no Instagram, que é o @canal_mercurio. Semana que vem eu volto com a previsão da semana. Se você perdeu, você pode vir no canal Mercúrio no Instagram, que as previsões estão lá a partir de amanhã, domingo. E se você quer acompanhar o seu horóscopo, fica ligado na programação da Rádio TV Mundo Novo. Semana que vem estarei aí. Até breve. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana com Lucas Nucci. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.